Os crimes de tortura envergonham a nação. Quem sofreu ali sabia que o sonho de um país melhor não é uma utopia. E o professor que não deixa profissão, ganha salário baixo, aguenta demissão, sofre no seu dia a dia, mas sabe que querer o bem não é uma utopia. Continuam sua batalha. Todos sabem que o sistema apresenta falhas, buscam outra alternativa. A chama de Brasil do povo permanece viva. Gente sem herói vai lutar pra quê? Não nos foi passado o dom de combater. Eu quero ter filhos, eu quero estudar, eu quero que o mínimo sustente o pobre e não o rico pra me sustentar. Eu quero um emprego, eu quero plantar, eu quero um governo que não seja um lixo covarde que não se recicla. Quando a gente já abandonou bem bom, de repente deu de frente com a miséria. Pra que tanta regalia? Comida há de ser realidade, não utopia. Tente imaginar um mundo sem amor, impossível, a gente morreria. Mas imaginar o povo unido é um sabor que alimenta os sonhos de um sonhador. Se preferir, chame de utopia. Gente sem herói vai lutar pra quê? Não nos foi passado o dom de combater. Eu quero ter filhos, eu quero estudar, eu quero que o mínimo sustente o pobre e não o rico pra me sustentar. Eu quero um emprego, eu quero plantar, eu quero um governo que não seja um lixo. Eu quero ter filhos, eu quero estudar, eu quero que o mínimo sustente o pobre e não o rico pra me sustentar. Eu quero um emprego, eu quero plantar, eu quero um governo que não seja um lixo covarde que não se recicla.